Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, e sejam bem-vindos à 30ª edição do Nerd Drops. Difícil de acreditar, né, Guizão? Nossa, nem me fala. Ainda mais hoje. Eu já me acostumei, se é comigo particularmente, eu já nem esquento mais, né? Tá certo, aqui hoje está Guizão, Luiz Sussi e eu, Oliver Pérez. E conosco hoje a presença do ilustríssimo meu senhor, Fernando Siqueira, do Now Loading, diz aí. Olá, estou apresentando pela 24ª vez. Cara, esquisito, você escolheu bem o número 24 pra falar. Ah, não, é porque eu achei que combina mais com vocês. É o número da sorte. É o número que veio, se eu tô olhando você pra sua volta. Eu acho que 24 não tá bom pra lá. Combina mesmo, tá? Mas já tô aqui, não sabendo mais se agradeço ou não agradeço, porque vocês falaram que vou ficar aqui até 5 horas da manhã. Mas vamos que vamos, né? Que um dia a gente acaba. Eu não sabe se é verdade, só manda a gente tomar no cu. Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos para os e-mails. E-mail? Vai ser tão rápido que você nem vai perceber. Ai, que da hora. Nerd Mail. E sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails sem comentários, até porque a gente está tendo bastante e-mail, né, depois da nossa súplica. E conto comigo hoje com a... Talvez namorada? Né, noiva. Ou quase isso. Ou o que for, né, a senhora Sussi ou a senhora Moni Pedro. E, bom, primeiro os recados, Rádio Animix, às terças-feiras, programa às 22 horas, que é o programa da semana em questão. Segundas às 8, às quartas às 8, de novo outra reprise, e às quintas às 22 horas. Ou seja, a gente tá aí quase todo dia. Você pode pôr seu despertador pra acordar com a gente na Rádio Anime. É uma boa. Então, vamos aos nossos e-mails. E pra quem duvida, e-mail e x-mail ou x-mail é x-mail, mano, de travesti em inglês. Até parece que vocês não sabem. Primeiro aí o e-mail do Fernando Rosa. Fala, pessoal do Nerd Drops. Aqui quem fala é o Kodoji. E vou falar de vez. Puta que pariu. Sensacional, galera. Tava me preparando pra dormir e o Nerd Drops saiu. Tá! Na cara, né? Todo mundo esperando ele de manhã. Ele saiu no meio da madrugada. Aí ele foi ouvir e ainda ele manda todo mundo tomar no c... Puta programa foda. Ele diz também que não pode fazer nada a não ser agradecer a gente por causar nele e creio que em todos os ouvintes essa alegria de começar a semana rindo. Um grande abraço. Na verdade, não. Ele manda um abraço chicante de um ouvinte que tem as segundas alegres desde a primeira edição. Eu também. Eu ouvi esse programa de madrugada. Fui dormir super tarde. Meu desempenho no trabalho segunda-feira foi uma merda, mas eu tava feliz. Isso é o que importa. Isso é verdade, gente. Eu fui testemunha disso. Bom, vamos lá. E-mail de Cosmides, 27 anos, São João de Meretri, Rio de Janeiro. Olá, cambada. Esse cast lembrou muito aqueles episódios de Friends em que me fazia uma recapitulação da temporada. Eu sou o Chandler, Oliver é o Joey, o Guizão é o Ross e o Polar é a Phoebe. Não? Não? Então... Não foi dessa vez. Comentários irrelevantes. Olha que o aparador de cabelos tem a ver sim. Lembre-se das citações de Homo Nerds do Sussi. Na verdade, esse aparador de cabelo aí tem um segredo que é deixado nos bastidores, mas um dia quem sabe vocês descobrem. O Miguel fazendo participação foi foda, ainda tirou com a cara do Polar. Eu achava que o Oliver Pérez fazia trocadilhos constantemente, lendo engano, o cara é uma máquina de trocadilhos. E quanto a décimos de segundos do Huronix, iria dizer Star Wars... The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PC. É um jogo muito complexo, hein? É, se o Horonix, ele fala isso, a internet de São Bernardo para, velho. Você tá louco? Vai fazer isso com a internet daquele lugar inteiro? E uma coisa que ele diz que ele achou tosca, que eu até comentei, foi o X-Mail, né? Na verdade, é X-Mail. Aconselho a todo mundo procurar X-Mail na internet, ver o que aparece. É uma coisa bizarra. Tem também o e-mail do Pedro Gama. Olá, senhores. Outro e-mail meu aqui. No último Nerd Drop, vocês provaram que são que nem cana de açúcar. Se aproveita tudo até as partes cortadas, tá? Tá vendo? Você fala que eu perco tempo com isso? Mesmo com as partes cortadas, fizeram um ótimo caldo. Mas deve ser como rapadura produzir isso tudo. Doce, mas é duro. Deve ser por isso que o Sussi... Olha, cara, eu dormi em duas gravações até hoje. Isso aí é porque a voz do Argentone é aquela voz grossa, que a gente faz dormir, né? Incrível como o cu rende. Foi a piada mais explorada. Não, na verdade, a piada mais explorada até hoje foi o Star Wars The Force Unleashed e o Ultimate City Edition para PC. E ele apoia o 3D, que tem uma versão do Nerd Drops para maior de 18 anos, sem censura e com as coisas que vocês estão vendo. Fiquei imaginando que seria aquilo tudo que vocês falavam. Foto pra cá, vídeo pra lá, curiosidade má. Bem, senhores, continuem errando com essa ótima qualidade. Esse foi Pedro Henrique, Recife, 27 anos, anal de sistemas. É, cara, essa pauta 15 já foi enviada pra tanta gente que essa pauta 15 tá entrando pros anais da história. Bom, gente, esse mais um e-mail do Rubens Cavalheiro, do subcontrollers.com. Ele diz o seguinte: daí, galera, que esse episódio foi pérola das pérolas. Vale por muitos podcasts proibidos por aí. Só que it's real life. E aí, Súcia, a camiseta que sangra os olhos serviu? Cara, a camiseta que sangra os olhos, a Mônica criticou, cara, mas eu gostei. Aí, para. Ela me deu um cutucão aqui. Segue aí a foto do Rubens me dando a camiseta do subcontrollers.com, que é um podcast legalzinho, todo mundo podia acessar lá. E eu acessei e gostei do podcast dos caras. Temos também aí o e-mail de Patrick Borba, cabeleireiro. E aí, cambada do Nerd Drops aqui, quem escreve? É Patrick Borba, que dizia... Cabeleira. Então, não, esse cara é um tarado, ele fica me enchendo o saco no MSN. Inclusive, ele fala aqui, ó, o garoto ocupado no MSN. É, então, ele fala que a última edição do 29 foi épica, a quantidade de feios e cagados foram insuperáveis. Ele falou que eu dormindo no cast, Polar xingando o filho, Oliver dando uma de Muttley, e inúmeros ataques de riso, inúmeras piadas e muitas conexões lagadas, que a gente já sabe é o Huronix. E ele fala aqui que o principal que ele tem a dizer é que o Nerd Drops é o melhor podcast, pronto, disse. Pode parecer exagero, mas é o que acho. Ultimamente, sinceramente, tá muito boring. O Nerd Drops tá muito nonsense, o que é uma coisa ótima, ao meu ver. Mas paro de escrever por aqui. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Cruz de pau. Temos também o e-mail do Renan, que ele prometeu e vai escrever. Ele hoje falou comigo pelo Skype, ele falou, vou escrever em todos. Ele fala assim: ei, povo do Nerd Drops, sou o Zayder de São Paulo, do podcast Lagcast. Novamente, comprometido, mais um e-mail. Ele disse que o último cast foi foda, hilário, e demorou mais de meia hora pra recuperar, né, de tanta risada depois. Ele falou que, realmente, tanta merda que a gente fala enquanto a gente grava, e porque a gente se reúne à noite e só dá pra discutir aquilo do cast. Só o que a gente discute ali dá um cast fodástico. Ele falou que já perdeu a conta de quantas vezes no meio das conversas com o pessoal do podcast dele, começam geralmente como uma reunião pra decidir uma coisa séria, se cai nível de piadas ou sem. Infelizmente, nessas ocasiões, não há ninguém gravando. Por isso que a gente sempre tem um gravando, cara. Quero mais uma edição especial daqui 20 episódios e deve dar. Não, cara, daqui é 29 edições, peçam pro óleo. Temos também aí o e-mail do Paulo Patux. Ele diz o seguinte: salve, salve. Salve, Nerd Droppers. Depois de tanto mimimi por não receber e-mails, agora deve estar jorrando muitos por aí, né? Então, lá vai mais um. Inclusive, tá jorrando mesmo. Continuem a campanha, mandem e-mail pro SUS se tá aí. Sou ouvinte de podcast daqueles maníacos, estilo Samuel Varela do Podmania. E no último programa, o 29, eu simplesmente passei mal de tanto rir. Acompanho o Nerd Droppers desde a terceira ou quarta edição e testemunhei uma das mais gratas evoluções na qualidade de podcasts, tanto de edição quanto de conteúdo. Cada componente do grupo, com seu jeito, forma uma equipe fantástica. Falando sobre ouvir podcasts, tenho o hábito de ouvir quando estou no transporte coletivo, mas algumas vezes eu fico ouvindo antes de dormir. Acontece que fui ouvir o último programa às 3 da madrugada e, como estava de fone, mal me dei conta do quanto estava rindo, até que meu vizinho do apartamento de cima simplesmente esmurrou o chão do apê dele para que eu ficasse quieto. É, meus caros, Nerd Drops causando caos na vizinhança. Mas há algo legal nisso também. Minha mãe no dia seguinte disse que me ouviu rir tanto, mas tanto, que já estava quase indo pegar um fone do meu ouvido para ir rir um pouco também. E é isso, continue o trabalho porque ele está cada dia melhor. Abraço! Aí foi o Paulo Patux. E foi isso, essa foi a leitura de e-mails. A programação tá com várias surpresas, coisas legais acontecendo. Estamos testando novas formas de gravar, então por isso, se algum momento, algum trecho do cast der um drop na qualidade, manda e-mail avisando a gente, pra gente saber o que deu pauzinho, pra próxima tá aí inteirinho, bonitinho, pra vocês ouvirem, darem risadas e contribuírem com o dinheiro que nem vocês sempre fazem. Essa foi mais uma leitura de e-mails e vamos pro cast. Simbora. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Avatar prossegue quebrando recordes. Prequel de Mad Max é desmentido. Calígula pode ganhar remake em 3D. Diretor fala mais sobre o filme do Capitão América. Millar fala sobre sequência de O Procurado. Conheça os indicados ao Oscar 2010. Surge o primeiro candidato para o novo Homem-Aranha. Transformers e O Elo Perdido lideram indicações do Framboesa de Ouro. Revista Empire divulga os 50 piores filmes. Bom, e chegou o TV Spot, né? O comercial de televisão aí do último Mestre do Ar, né? Que ele vai sair com o título The Last Airbender, né? Seria uma adaptação da animação Avatar. Esse, ele não vai ser o Avatar, porque o Avatar tomou o título de Avatar dele, então o Avatar que é pra Avatar. Só um adendo aí que o... Como que chama o filme em português? O Último Mestre do Ar. Que é um filme estrelado por Jack Black. Uma comédia fantástica. Ah, encaixa, vai. É, na sessão da tarde ainda, né? Porra! Bom, aqui, no caso aqui, este Avatar, esse sim, originalmente, né, a animação chama Avatar, a animação da Nickelodeon. Pra quem não sabe, esse é o do careca com a seta na cabeça. Exato. Que era o quando eu primeiro ouvi falar, não, filme do Avatar, eu achava que era esse o filme do Avatar. É, você e mais 6 bilhões de pessoas, né, porque... todo mundo achava que tinha alguma coisa de errado quando começava a ler a sinopse do Avatar do Cameron, ele tava lá, um soldado paraplégico, não sei o que, porra. Bom, na verdade aqui o The Last Airbender, ele vai contar a história de um garoto de 12 anos chamado Aang, né, e ele precisa... 12 anos relativo, né, porque depois de 10 mil anos congelado, ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos e quem vai treinar ele vai ser o Jack Chan, cara. É, Sussi, ele... É, ele vai chamar Karate Kid. Ele vai ser o próprio dublê dele. Então o Aang, ele precisa dominar aí seus poderes para trazer a paz ao mundo. Só isso. É aquela coisa que a gente nunca viu antes. É, e se você for ver bem, ele tá congelado há quantos mil anos? Sei lá, 5 milhões. Naquela época, a paz no mundo era só você bater meia dúzia de negro e falar que eu sou seu rei. É, só tinha meia dúzia de negro, né, naquela época. É, era só dar um pial no Adão e falar, ó, não vai comer a maçã, velho. O Adão... Aí agora o cara vem e encontra esse mundo de... Aí que filme é só na tarde, cara. Se chegar lá, a Eva vai pegar, vai soltar um tapa na mão dela. Eu tenho a mão dentro do biscate. Certeza que foi o diabo que congelou ele. O ator teria que ser aquele Ferrugem, né? Dos Trapalhões. Rapidinho, falando em congelou ele, estamos aqui gravando o Nerdrops enquanto estamos perdendo ao mesmo tempo o Demolidor no SPT. Qual Demolidor? O do Stallone. Ah, porra. Clássico, hein? Eu jurei que você ia falar, enquanto estamos aqui perdendo o BBB na Globo. Eu não me rebaixo esse nível. A gente tá vendo se a gente consegue mais acesso de download se o Guizão pagar um pouquinho pra alguém. Ai, Deus. Bom, o The Last Airbender aqui, né? O Último Mestre do Ar, ele é dirigido por Michael Knight Shyamalan. E conta aí com... Que medo. Ah, cara, ele fez, acho que um filme ruim só, que é aquele Fim dos Tempos, né? Não. Qual o outro que ele fez? Dama na Água, um lixo. A Vila. A Vila não é lixo, não, velho. Não, a Vila. Ah, não, cara, a Vila é lixo, cara. Não. Pra quem não assistiu a Vila, no final quem assombrava tudo era o Ok, como eu edito a parte de cinema, isso daí vai estar invertido. Qual o seriado que você tá assistindo agora, Oliver? Não vou falar, seu filho da puta. Cara, o cara cagou pra mim o final do Dexter, velho. Faltava acho que 2 episódios pra eu ver o filho da puta contou o final, velho. Não. Olha isso. Que coisa feia. Ai, meu Deus. Então, aqui no elenco, Noah Ringer, né? Ele vai fazer o papel principal aí do Aang, que na verdade é um moleque que ficou famoso aí por um vídeo aí que ele postou dele treinando, né? Artes marciais, musculação e o caramba aí. Ao som do I am a man who will fight. Ah, eu achei que era Single Ladies. Não, cara. Esse moleque é o... Tá da origem dele, pode ser Single Ladies mesmo, lá porque ele lá só tem maluco. E claro, ele não precisa saber atuar, né? Só precisa saber lutar. Exato. O Chico Van Damme é assim até hoje? Chico Jack Chan é assim até hoje? A seta na testa, na verdade, é pra avisar os outros lutadores do set, né? Bate neste aqui. É nada, é que eles estão querendo fazer o remake do The Sims. Bom, além do Noah Ringer aí, conta com o David Patel do Quem Quer Ser o Milionário, né, que vai ser o Zuko, acho que, se não me engano, o personagem lá da Nação de Fogo. É, tem ainda o Nicola Pets, que interpreta Katara. Jackson Rathbone faz Sokka, vai lá saber o quê. E ele tá chegando no Brasil no dia 23 de julho. Tá aí outro filme que tá virando filme pornô aqui no Brasil, né, velho? Qual? Esse daí. O Último Mestre do Ar? É, não sei o que, Sokka, não sei o que. Ai, que merda. O Último Mestre do Ar deve ser aqueles console pneumático, né, que você vai bombando. Não, é o Mestre da Arte em Dar. Beleza, e confira o trailer aí no post. Mas, cara, ou não confira, porque se você ver o trailer, você vai achar que esse filme vai ser bom. É, você não exatamente. Pode levar suas esperanças, cara, você não pode. Exatamente. Mas confira. O primeiro teaserzinho, assim, que passou do filme, eu olhei, já me empolguei e já tô arrependido já. É, o Shyamalan é bom de fazer trailer que promete, né? Então, o Shyamalan é um excelente diretor de trailers, cara. Cara, tinha um pôster desse último filme que o Shyamalan fez. Fim dos Tempos? The Happening, né? Que era assim, tipo, o pôster mesmo. E aí, em vez de The Happening, tava Nothing, né? Not Happening, sabe? Tipo, que não acontece nada no filme inteiro. Okay, mas... Não, o Shyamalan, ele é um visionário, né? Ele só consegue fazer o Mark Wahlberg correr mais rápido que o vento. Antes ele do que o Tom Cruise, velho, vai por mim. É. Não, cara, mas o Tom Cruise sabe correr muito bem nos filmes dele, só. Ele tem mil só que corre daquele jeito. Seria o Tom Cruise no T-1000, velho? Pô, o Shyamalan é um visionário, né, cara? Ele matou o Bruce Willis no começo do filme, cara. Sabia que já ia morrer, ele tá morto no final mesmo, né? Tipo... Bom, e também chegou aí o trailer de The Losers, né? Que é outra adaptação dos quadrinhos, dessa vez da editora Vertigo. Vertigo? Da Vertigo, da DC, pô. Também era Vertigo. Tá bom, Guizão. Não, eu só tô perguntando. Eu vou poder até abrir outra editora com o nome Vertigo. Só você pode dar um acento. Cara, mas esse trailer do The Losers parece aquela coisa genérica, mas parece legal. Cara, todos esses últimos filmes de graphic novel foram bons, né? De adaptações. O Assalto ao Metrô lá, apesar de ser uma regravação, a história original é uma graphic novel, né? Então, aí o filme ele tá contando aí nada mais nada menos que o Jeffrey Dean Morgan, né? Que ficou mais conhecido nesses últimos tempos aí por interpretar o comediante lá do Watchmen. E o John Winchester da série aí Supernatural. E depois o fantasminha lá de Grey's Anatomy. E depois o cara do PS Eu Te Amo, que fica pelado e mostra a bunda. Caraca, tá sabendo bem, hein? Eu tô apegado a esse Anatomy. Cara. Ah, cara, Grey's Anatomy é bom, é coisa de macho. Uh-huh. E aqui também conta com a Zoe Saldana, né? Que fez a Uhura. Você lembra da Uhura, né, Guizão? Lembro. Ela fez a Uhura de biquíni, né? Conta ainda o filme ainda conta com Columbus Short e Idris Elba. Na verdade, aqui a história conta aí de um grupo da CIA, né, que foi traída pela própria agência. Só que como eles são, vamos dizer, um grupo de operações secretas, né, por debaixo dos panos, então é meio que fácil jogar acusações em cima deles aí. Cara, parece que o roteiro é totalmente roubado do Esquadrão Classe A, velho. É, o Esquadrão Classe A repaginado, então. É, e sem mencionar que vai sair, né, o remake do Esquadrão Classe A, que vai ser basicamente a mesma história. Esquadrão Classe B. Vai ser quase a mesma coisa. Vocês poderiam economizar dinheiro e fazer só um filme. Ou então eles seguram o The Losers mais um tempo e é Esquadrão Classe A 2, né? All new. Vai ver que o Esquadrão Classe A é o The Winners, né? Bom, chegou aí também mais um trailer aí do Fúria de Titãs, dessa vez o definitivo, né, o trailer completo, e mostra aí a saga aí do mítico Perseu, e o filme aí, na verdade, é um remake, né, do filme lá dos anos 50, dirigido por Lois Laterrier, o mesmo do Hulk, e ele dirige aí pela Warner, né, na divisão da Legendary, e o filme tem marcado aí a sua estreia pro dia 26 de março, aí vocês deram uma olhada no trailer, gostaram? Cara, eu vou te falar, o Kraken é foda demais. Eu vi esse trailer direto no cinema, quando eu fui ver ver algum filme aí, eu não me recordo qual. E, cara, que absurdo, né, velho? Que absurdo. É, tá foda, cara. Acho que é muito bom saber que alguém, né, tá levando a mitologia em grego a sério, né? Porque aquele filmezinho Harry Potter do grego, que vocês já chegaram a ver, o trailer. O cara é lá que descobre que é filho do Poseidon e... Ah, o que segura raio lá, sei lá. É, uma coisa bem tosca. Então, esse cara aí, ele chama Julian Solo. E depois de um tempo, ele sequestra Saori Kido e aí, tipo, isso tá bom. É verdade, é Julian Solo, velho. Tá. Eu prefiro a teoria do Marcelo Salgado que a fumaça de Lost é o cascão concorrente de Andrômeda. É que nem a gente falou antes, né, cara? Tem um... Assim, ele tem o look de como seria, né, um filme do God of War, mais ou menos, né? Cara, mas não, mas tem cenas que você fica arrepiado, realmente, com a trilha, com a cena, com o slow motion da cena, saca? É, e mais uma vez no elenco, Sam Worthington, né? Por que não, né? É, ele é o novo queridinho, né, velho? Então, e o legal é que ele interpreta o mesmo papel pra todos os personagens, né? É, ele tá interpretando o Mark Wright no passado aí. É. É verdade. Quem sabe ele não é assim, né? Só interpreta ele mesmo. Pode ser. Convenhamos, né? O avatar dele é mais expressivo. Com certeza. Os zumbis, né? Assim como os vampiros, continuam sendo as criaturas macabras da atualidade aí. De uns 2 anos pra cá... Olha, eu discordo. Os vampiros ultimamente estão brilhando com o sol. Vemos. Não tá muito bonito o cenário dos vampiros, não, cara. Já não se fazem vampiros como antigamente, né? Como não, cara? Vocês não estão assistindo Diário de Vampiro? Tá mó bom. Bom, mas isso você assiste True Blood também, é? Ah, o True Blood também, cara. Vai se fuder, hein, rapaz. E essa moda dos vampiros brilharem, dos zumbis serem legais, pode ser que mude, né? Com a AD, a animação produzida por um dos responsáveis por Terra dos Mortos e 300. Bom, Terra dos Mortos é só zumbi e 300 morte que não falta, né? Ainda não se sabe muito da história do filme, só que o objetivo dos seus realizadores é que ele seja o grande épico de zumbis que todos merecem. Como pequeno teaser que a gente vai colocar no post, não dá pra saber se vai ser maior épico de zumbis da história, mas pelo menos dá pra ter uma noção que pode ser legal pra cacete, cara. Bom, vocês viram o trailer? Cara, eu vi o trailer e eu senti um quê de Left 4 Dead nele, cara. Que pariu, é Left 4 Dead puro, cara. Mas é muito bom. Left 4 Dead com dois personagens. Left 4 Dead, né? O que eu achei legal, basicamente, no teaser é a trilha sonora que eles colocaram junto do vídeo, cara. Ah, sim, cara. Muito foda. Bom, eu particularmente achei o teaser muito louco, cara. Bem feito pra caramba. Ele é estilizado, né? Não é nem pra parecer muito realista, mas também não é uma coisa mal feita. Eu achei muito da hora. Eu acho que se sair, porque muitas animações que a gente vê são só trailers e fica no trailer, né? Se ele sair de verdade, eu acho que vai ser uma puta animação, cara. O pôster, né? O próprio pôster da animação já é muito da hora. Assim, dá aquela ideia, né? Que vai ser 1 milhão de zumbis. E os zumbis que correm, né? Não. Isso. Não passa lento. Zumbis Zack Snyder, né? Zumbis Michael Jackson. O zumbi do Michael Jackson vai atrás de você dançando, cara. Vai de Moonwalker. É, o bom disso é que pra onde você girar o machado, você acerta, né, cara? Ah, alguém você pega. É, só pra ficar girando. Mesmo que seja a pessoa que tá com você, sobrevivendo, mas alguém se acerta. Não mais sobrevivendo depois de ser acertado, né? É. O bom é que um machado de verdade, ele não perde o fio tão rápido quanto um machado de videogame. Mas esse tem tudo pra ser uma boa animação, cara. Ah, eu sou suspeito pra falar de zumbi, né, cara? Eu acho da hora pra quê? Eu sou fanático por zumbi. Uma animação hoje, você viu aquela lá das tartarugas ninjas? Que não fizeram lá grande, muito esforço, assim. E isso aí é um resultado legal, né, cara? Eu acho que a proposta da animação atualmente não é fazer ele ficar real, entendeu? É que ele pareça uma animação, mas que essa animação seja bem feita. Uhum, mas isso é prometendo. Né, porque a proposta da animação computadorizada, ela era animação 3D, né? Ela era de que parecesse real. Agora não, você vê que não é pra ser real, ela é pra ser bem feita só. É, até pelo vídeo dá pra ver que é bem caricato mesmo, né? Isso, não é aquela coisa tentar retratar a realidade mesmo, é pra fazer uma coisa bem desenho, que é o que eu acho que a animação 3D tem que ser. Se tentar retratar a realidade dos seres humanos como são, cara, não fica bom, sabe? Porque nunca vai ficar muito parecido, e por não ficar muito parecido e tentar ser parecido, vai ficar uma merda. ligado? É, humanos não ficam parecidos em animação mesmo, cara. É impossível. Em compensação, se você assistiu o Wall-E, por exemplo, em animação, meu, você é babo, porque o negócio parece de verdade, entendeu? Não tem humanos, que a hora que os humanos aparecem, você vê que é animação. Né? É, o Wall-E, cara, aquelas texturas do planeta e dos robôs, cara. É isso, cara, parece de verdade. Perfeito mesmo, não. Isso daí, nesse ponto, o Wall-E, cara, vou te falar, uma puta de uma revolução. Não lembro de nenhuma animação com tanto... Riqueza de detalhe, né? É, uma riqueza de detalhe tão grande e complexa, né? Não é qualquer coisa, né, cara? Eu também nunca vi, não. Mas bem, esse aqui tem uma riqueza de detalhes grande. E vale a pena conferir o trailer, cara, porque não sei se vocês gostam de zumbi, eu gosto e eu indico. E é a primeira vez de zumbis em animação, né? Vale a pena conferir. Olha, a única coisa que eu consigo descrever depois de ver o trailer é, tipo, apaixonante, sabe, cara? É animal, é animal. Galera, e aí vem no chavão. E como todos já sabem, Avatar havia superado aí o valor recebido, né, com Titanic. Ele havia superado em 40 dias. E o que já era esperado aconteceu. Ele passou, cara, a marca de 2 bilhões de dólares em arrecadação mundial. Dependendo, vamos parar e pensar. Com o Titanic foram quanto tempo para arrecadar 1,700 bilhões lá? Eu acho que ele ficou há mais de meses em exibição, né? Ele conseguiu isso até por conta de uma reexibição nos cinemas que o filme teve, cara. Eu acho meio esquisito, porque Avatar, por mais que tivesse todo aquele espalhafato todo da tecnologia 3D, né, de todos esses assuntos que a gente andou comentando aí no decorrer, aí durante a produção do filme, né, e depois também, apesar disso tudo, eu não achei assim que o Avatar tinha a cara de ser um puta de um blockbuster, assim, cara. Ah, sabe o que que foi? Todo mundo tava falando que ele revolucionou o cinema 3D. Que mimimi, mimimi. Talvez seja por isso que chegou no que chegou, entendeu? Ah, mas também o que a gente mais tinha de filmes 3D era quase animações só, né? A gente não tinha muita coisa explorada em filmes com pessoas reais mesmo. Você teve Viagem ao Centro da Terra, que o 3D dele era ridículo. O Avatar foi o primeiro que fez realmente um 3D decente mesmo. Foi um full 3D, né? Nada, é que vocês não viram o show do Jonas Brothers. Ah, eu teve o show do Jonas Brothers e o show da Mina lá da Hannah Montana, não foi? Teve, também. Da Hannah Montana. Foi no da Hannah Montana. Agora, esse exemplo que você usou aí, Viagem, Jornal do Centro da Terra, ele é ridículo sem o 3D, né? Ah, cara, puta filme bom, velho. Bom. Há controvérsias, né? Mas também o Avatar arrecadou 2 bilhões de dólares agora, só que tem que ver também que ele gastou quase isso também só pra fazer o filme. Assim, ele gastou o quê? Ele gastou de 400 a... É que esse valor que eles soltam aí nas notícias, né? Geralmente é mais alto. O filme, tipo, custa mais caro. Eles têm uma, como que diz, uma porcentagem aí que eles não revelam, né? Mas vamos supor, o filme, eu acho que deve ter saído no máximo aí uns 600 milhões aí. Eu acho, chutando bem alto. E, porra, cara, 2 bilhões, né, cara? Isso daí é um puta de um retorno. Eu sei que ele gastou 400 milhões, né? Foi divulgado, você sabe. Então, eles divulgam o valor, mas geralmente é mais. E você tem que levar em consideração também que tem depois disso direitos de imagem de não sei quem. É, gira um universo todo de comércio em torno do filme, né, cara? Vai aí, bonequinho pro McDonald's, action figure, né, a parte, e sem mencionar qualquer outro produto que eles vão lançar, né? Saiu até mesmo o jogo do Avatar já. E a gente não lembra também que tá em 2 bilhões, mas provavelmente tá em 2 bilhões, que foi o que o Oliver falou, sem pagar a franquia, né, sem contar com a grana que o McDonald's deu, sem contar com a grana que as emissoras de TV deram pra ter aquele especial sobre o Avatar e não sei o que. Tem que contar os downloads. Bem, ainda seguindo na sequência aí depois do Avatar, né, os únicos filmes que estão arrecadando aí são os mais recentes, como é o caso do Fim da Escuridão, que tá em segundo lugar aí, o filme novo do Mel Gibson. Quando em Roma, sei lá que porra de filme que é esse. Mas é isso, então, resumindo, os azuizinhos estão fazendo muito os verdinhos. Os azuizinhos também. Agora. Ou as vizinhas, né? Então, né, uma próxima notícia aqui é que Mad Max 4 não vai ser um prequel, né? Vai ser realmente uma sequência da grande saga do Mad Max. Quando não vai ter mais o queridinho Mel Gibson, que eu acho que ele passou um pouco do período, né? Ele tá velho, né? Não, depois que ele fez ter Jesus Cristo, cara, então ele tem que se aposentar mesmo. E aí, pro lugar dele, né, foi escolhido Tom Hardy. O Tom Hardy, que é o famoso piada pronta, né, do... Na pedra. Exatamente. E o diretor, né, o George Miller, ele tava procurando mesmo um ator mais novo pra fazer o papel, já que o Mel Gibson passou da idade faz muito tempo. E com isso o pessoal já tava especulando que o filme ia ser um prequel, né? Porque o ator ser mais novo, então seria o que aconteceu antes da história. Mas realmente não, o que vai ser a própria continuação de o de Mad Max, né? A Lenda da Cúpula do Trovão, de 85. E cara, demorou, né, pra eles continuarem. Eu não assisti o primeiro Mad Max, esse aí não me anima muito. Eu espero que o Max e o Mad peguem fogo. Ah, cara, eu sei lá, né, cara. O último filme, muita gente criticou lá o Além da Cúpula do Trovão, com direito até a Tina Turner, cara. Puta que pariu também, né, velho? Mad Max é aquele filme do mundo debaixo d'água? Não. Que pariu. Olha. Aquilo é Waterworld, cara. Não, Mad Max é aquele do Mel Gibson pintar cara. Cara, né? E tem um exército na Irlanda. É, lá ele tá bem médio, né? Não é esse daí que ele se fantasia de avatar e corre pra cima dos malucos? Ô, Sus, que porra tu anda cheirando, velho? Ah, uma das coisas mais inexplicáveis nessa produção aqui do Mad Max é como um diretor consegue fazer Mad Max e Happy Feet, né, meu? Pelo que o cara é versátil, né? Ele consegue jogar com vários estilos de filme. Ou quer dizer que ele vai estragar o Mad Max. É, vamos esperar ele estragar o Mad Max. Agora aqui tá falando que na época do último filme do Mad Max, o Além da Cúpula do Trovão, dizia que Mel Gibson tinha 29 anos em cada perna, né, meu? É, cara, você já ouviu falar? É possível isso, cara? Eu tava com cara de velho já naquela época, cara. É o que ele divulgava, né, 29 anos. Mas não, sério, é porque assim, isso daí eu já tentei confirmar por vários lugares, eu não consigo. É, falaram que o Mel Gibson, quando ele tava tentando ser ator, eu não sei se foi na Austrália, na Áustria ou nos Estados Unidos, ele foi espancado quase até a morte, sabe? E isso aí ele não fazia sucesso. E depois um cara encontrou ele e tal, e começou a ajudar ele, que foi o mesmo cara que introduziu ele nesse mundo do cinema. Cara, e isso daí, eu já li várias biografias dele por aí que circula na web, cara. Todas elas têm o mesmo conteúdo, porém nenhuma delas diz desse episódio aí de que o fato dele estar todo espancado foi o que... Mas isso daí rola, não rola? Então, não, já não é a primeira vez que eu... Primeira vez. Já não é a décima vez que eu escuto, né? Agora, se você conferir em qualquer biografia dele, esse fato aí não consta. Não. De que ele conseguiu o papel aí do Mac Okatansky, porque ele chegou no estúdio tudo espancado, fudido. Meu Gibson, ele só é bom no filme Maverick, velho. Ah, que é isso, velho. Ele fez algumas coisas boas, tipo... É, tá bom. Tipo Mad Max, né? Tipo Maverick. O Patriota, ele é um Mad Max meio que, né? Patriótico. É, o Mad Max Patriota, velho. E é isso, galera. O diretor Joe Johnston falou recentemente aí sobre o filme do Capitão América, né? O filme Journal. Ele comentou que o First Avenger, Capitão América, e a ambientação do longa-metragem que introduzirá o primeiro Vingador. O que ele disse foi o seguinte, que eles estão em pré-produção e que o Rick Rinchesworth está cuidando do design de produção e estão em Manhattan Beach, Califórnia, que é a parte que ele mais gosta de todo o processo do filme, né? Ele fala que tem de 8 a 10 artistas talentosos e que eles ficam o dia inteiro desenhando, cara. Sabe, tipo, fazendo sketch, arte conceitual, essas coisas, né? E ele diz que realmente é a parte que ele mais gosta, porque é a parte que não vale dinheiro, só que dinheiro não importa, porque ele faz aquele storyboard, faz tudo o que ele quer, sugere tudo o que ele quer, e depois vê o que dá pra aproveitar. O filme vai ser um filme de época, né? Vai ser durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falou que vai ignorar todas as fases do Capitão América de 60 a 70, e vai realmente se focar nessa época de 40, que, ao meu ver também, cara, é a melhor época do Capitão América, né, velho? Que foi quando ele tem o único vilão dele lá, o Caveirão Vermelho. Você quis dizer a União Soviética? Não sei, o cara lá era da União Soviética? Não, cara, ele era alemão, ele era nazista, pô. Quase a mesma coisa. E só pra complementar aí, o filme estreia dia 22 de julho de 2011, se não tiver nenhum atraso, né? O roteiro tá sendo escrito por Christopher Marcos e Stephen McFly. É, o John Johnston aí, ele tá prometendo coisa pra cacete pra esse filme, né, cara? Ele fala que vai ser um filme no estilo de que a gente nunca viu antes, né, cara? Agora, primeiro ele já acertou, né? Ele vai fazer disso um filme de época, vai direcionar a história pra origem, né? Óbvio. O Capitão América, pelo menos nos cinemas, nunca teve uma versão boa, né? A não ser aquelas produções B que teve antes, cara, que são horríveis, né? É questão de ver, né, cara? Eu acho que ele tem muito mais potencial que o filme do Thor, por exemplo. Bom, e ainda em referente à produção do Capitão América, né, o diretor aí, o John Johnston, ele declarou que estão precisando definir logo o ator, né, o protagonista, o cara que vai encarar aí o herói. Ele declara ainda que ele tem uma lista reduzida e que ainda está no processo de avaliação de atores, né. Eu acho uma coisa legal, né, cara, não vazou nada dos nomes cotados até agora e eles já têm gente na lista de espera aí, né. Cara, eu acho legal que ele tá procurando alguém, né, porque precisa de atores pra fazer o filme. Precisa de pelo menos dois, né, cara? E deu, é. Pode ser tudo CG. Apesar que ultimamente personagens azuis, né, tá tudo ido em CGI, né? Não, mas posso falar uma coisa? É uma coisa que eu particularmente gostaria, um ator que eu gostaria que fosse o Capitão América? Sam Worthington. Não, Matthew McConaughey lá, o... Não, é, mas teve um monte de opção legal, né, cara? Não, pra mim ele é opção legal, cara. Entrevista à revista IGN, o quadrinista Mark Miller falou sobre a adaptação ao cinema da sua HQ, O Procurado, e da sequência do filme de 2008. Segundo ele, o Wanted 2 vai retornar com uma ideia presente na HQ, que é que há mais fraternidades de vilões do que o universo do filme fazia crer. Mais exatamente, o roteiro começaria onde parou o primeiro filme, natural, né? Com Wesley Gibson fugindo de 5 outras fraternidades em busca de vingança pelo que Wesley fez contra seus pais. Nossa, que bandido, hein? Miller completa dizendo que o roteiro ainda não está finalizado, o que contradiz a informação anterior. E que ele falou o seguinte, que as filmagens devem começar em breve. Bom, tá parecendo o Michael Bay já, né? Tá gravando um filme sem ter o roteiro terminado? Pra que também, né? O primeiro eles desconsideraram toda a revista em quadrinhos, né? Exato. Não, mas vamos convir também, né? Não sei se o pessoal ouvinte aí leu, mas a revista em quadrinho, né, do O Procurado, cara, é um absurdo você conseguir colocar no filme, né, cara? Porque, porra, o herói do filme, né, o Wesley Gibson aí, ele é estuprador, matador do caralho. Então, quer dizer, né, tem que ter um mínimo de bom senso do que pôr e do que não pôr. Algumas adaptações, né? Então. Ah, cara, todo mundo que conheço fala mal desse filme, menos o André, tá? O André é um que disse que gostou do filme. O filme não é ruim, não, cara, mas ele também não é nada... Não é nada que você nunca tinha visto antes. Né? Exato. Mas ele não é ruim, não. Não sei, eu tenho quase certeza que eu nunca vi o filme de pessoas controlam trajetórias de bala. Ah, mas aí é um quadrinho, né, cara? Mas é isso aí. Aqui tá confirmado aqui que o James McAvoy, né, o Wesley Gibson, ele vai retornar, né? Wesley o quê, Oliver? Gibson. E o russo, né, o Timur Bekmambetov, ele continua aí na direção, cara. Esse foi o doido que fez lá o Guardiões da Noite, Guardiões do Dia, né? Ah, pra ser russo diretor de cinema, só pode ter feito aquele filme. São os únicos filmes russos que existem. Eu não cheguei a ver nem o filme, nem ler o quadrinho. Só que o filme, ele fecha a história do quadrinho ou ele só vai uma... Não, é paralelo, é aleatório. Ele usa, acho que no máximo, muito assim, o ponto de partida do quadrinho e acabou. Ah, tá. Umas duas páginas, assim. Isso, umas duas páginas, que é a capa e a contracapa. Galera, nessa última terça-feira aí, que foi um dia bom aí pra galera, tá ligado? Os indicados ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Oscar 2010, provando que cara, ele deu os anunciados, você sabe o que é isso? Avatar recebeu 9 indicações ao Oscar, cara. Empatado com o drama Guerra ao Terror, que é um puta filmão aí que a galera tá falando que vai disputar com o Avatar. Quem vai apresentar esse ano é Steve Martin e Alec Baldwin. Pô, deixa o Oscar com uma cara bem melhor. Vai acontecer dia 7 de março e mimimi pra quem quiser. Melhor ator, aí que eu acho que... Eu vou falar o que eu acho que vai ganhar, tá? Vocês não falam se vocês não quiserem. Melhor ator, George Clooney. Melhor diretor, James Cameron. Mas a galera tá querendo votar nessa Caterina Bigelow aí, porque era a primeira mulher tal que ganhou o prêmio lá. Melhor roteiro adaptado, Distrito 9. Melhor roteiro original, com certeza, ou é Up, ou é... As Tardes Inglórias, filho. Você acha? O Mensageiro também foi muito bem, cara. O filme tá muito bom. Mas a galera tá apostando muito no Guerra ao Terror. É ator coadjuvante, Matt Damon, que eu acho que ele tinha que ganhar, porque o resto não são muito conhecidos. Como aí, não? É quem é o resto, né? Tá preca aí, cara. Woody Harrelson. Não é ninguém, né? Eu não tinha visto, me deixa, eu não tinha visto. Woody Harrelson, na minha opinião, e pelo que eu fiquei sabendo do Bizão também, é o cara que concorreu ao Oscar mais injustiçado na história da academia, porque ele fez puta de um filme com o povo contra Larry Flint e não ganhou. Ele estava com bons concorrentes na época, cara, mas, cara, sem discussão. Era o melhor, né, cara? É, o mundo é injusto, né? Coitadinho dele. Não vai ganhar de novo. E outra, né, gente? Tem o Christopher Waltz também, né? É, o Christopher Waltz é o que fez Highlander? Não, cara. É o cara que fez um Bastardos Inglórios. Ele que é o nazista lá, o Hans Landa. Ah, tá. Que ele era nazista, né? Era, não. Ele fica... Ah, tá, eu sei que... Ah, melhor atriz Sandra Bullock, pra mim, ganhou. Mano, Sousa, não tem como você esquecer desse cara, se você assistiu. Não, não tem. Eu não lembrava o nome. Porque eu vi em algum lugar que o cara que fez o Bastardos Inglórios, o que batia com o bastão, tava sendo indicado também, tá ligado? Puxa, por quê? Por dar um tapa com o bastão na cabeça do cara? Um bastão mais resistente. É. Vocês sabem que vocês não precisam ser grossos, né? Bom, você sabe que aquele é o diretor do Albergue. Ele Ruff? Ele Ruff? É, o Eli Roth lá. Ele é o diretor do Albergue 1 e 2. Ainda bem que... Pô, mas é isso, cara. Cara, provavelmente os prêmios pela parte técnica, né? Avatar deve levar metade. Metade não, né? A tendência é que leve tudo, porém, na parte técnica aí, eles contam aí, eles estão competindo com Star Trek, Distrito 9, entendeu? Transformers, que mixagem de som, cara. É boa. Transformers, A Vingança dos Derrotados, é bem possível que leve, cara. Só vai levar porque o Nerdrops não concorre a mixagem de som. Ah, mas é aquela coisa, né? Os filmes mais recentes sempre tem mais destaque, então é capaz de Avatar sair levando a maioria mesmo. Mas falando em Transformers indicado, Oliver, que mais que o Transformers foi indicado? E como todos sabem, em paralelo aí com a premiação da Academia, o Oscar de 2010, também existe o prêmio pelo que aconteceu de pior no ano, que é o Framboesa de Ouro. Esse sim é um Oscar divertido. Esse sim rende uma boa pauta, né? Ele, na verdade, ele já foi anunciado até mesmo antes do Oscar, né? Antes da última terça-feira. E os que tem mais indicações aqui são Transformers, né? A Vingança dos Derrotados, pelo amor de Deus, né? Revenge of the Fallen, melhor. E o Elo Perdido, né? Que é uma intenção de comédia lá com o Will Ferrell. E levando em consideração também que, só numa categoria que é rapidinho que a gente precisa comentar, pior dupla ou casal. Lua Nova da saga Crepúsculo. Como Crepúsculo não tá em todas as categorias, né, cara? E outro, também tem aqui, Shia LaBeouf e Megan Fox ou qualquer Transformer. Já que a framboesa, né? É um verdadeiro prêmio de frutinha, né, cara? Faz jus ao Crepúsculo, né? E em pior ator, né? Também tem os três Jonas Brothers. De uma vez. É. Muito trash. Pega a toda já, né? Bom, aí pra pior filme junto com Transformers e o Elo Perdido ainda se encontra All About Steve, G.I. Joe, que é horrível. É uma puta, cara. É um desrespeito com um ícone oitentista, que é os velhos, né? Comandos em ação. Cara, mas não tinha como dar certo, cara. Não tinha. É tal coisa, né? O G.I. Joe, quando a gente fala de G.I. Joe, a gente lembra de brinquedo, diversão. E, na verdade, a temática é bem adulta, né, cara? É guerra. É coisa, assim, que não dá pra você ficar bobalhando muito. E o resultado tá aí, o que aconteceu. Foi o filme, a adaptação do G.I. Joe, A Origem de Cobra, aí, que foi um filme muito ridículo. A Origem de Cobra. Ainda temos pra pior ator aqui, né, que já foi mencionado, Jonas Brothers, Will Ferrell, né, pelo Elo Perdido, Steve Martin pela Pantera Cor-de-Rosa 2, pelo amor de Deus. Ed Murphy, né, como não poderia estar, né? Pela produção Imagine Só. Cara, campeão de pior ator. Pior ator e nível de falência alta também, né? E o John Travolta também faz parte desse grupinho aí. Enquanto a pior atriz estão aí entre as listadas aí, a Beyoncé, a Sandra Bullock, que tá no filme All About Steve, que também tá concorrendo a pior filme, mas ela tá bem indicada já no... Mas o All About Steve, apesar dela não ter ganhado lá e tal, o All About Steve é um filme gostosinho de se assistir, sempre atenção nenhuma. Sessão da tarde, cara, mas é gostosinho de assistir. Tem um cara desesperado aí no chat. Peraí. que é o 3D? É, tô desesperado, já recebi 3 mil mensagens. E aí? E aí? Bom, a gente tá aqui falando do Prêmio Framboesa de Ouro, que são os piores filmes que ocorreram aí no ano passado. A gente já tá aqui no pior atriz, né? Que beleza, hein? É, bom, tá, então aí, pior atriz, Beyoncé, Sandra Bullock, Miley Cyrus, Hannah Montana, o filme, né? Ah, eu certeza que ia entrar, velho. Você vai ganhar, né? Megan Fox, que tá aí cogitada aí por causa de dois filmes, que foi Garota Infernal e Transformers. Ah, mas Garota Infernal é maneiro, velho. Porra, velho. Papai, pô, maneiraço ela ver. Porra, beijo lésbico, velho. É, mas... tudo que você não viu em Heroes, né, Tri? Porra, mané, aí nem me fala. Não, vamos corrigir, tudo que você viu, não. Tudo que você não fez em Heroes, porque afinal você está em Heroes. Cara... eu prefiro não comentar. E pra finalizar essa lista aí, tá Sarah Jessica Parker, Cadê os Morgans, o filme. Oi, falando em bagaceira, a Empire lançou a lista dos 50 piores filmes de todos os tempos. E em primeiro lugar, o filme favorito do Afonso 3D, Batman Robin. Meu Deus. Que beleza, hein? Onde o Robin tem na sua armadura com mamilos. Era impagável isso. Peperoni, né, cara? É um pedaço de calabresa. É. Em segundo lugar, e muito merecido, a Reconquista, com o John Travolta. Pô, o Guru do Amor é maneiro, mané. Porra. Pô, o Guru do Amor é maneiro mesmo, cara. Em terceiro lugar, o Guru do Amor. Ah, mas esse é o Guru do Amor 3D, não é aquele Guru do Amor que é com os indianos lá. É com o Adam Sandler, velho. Não, não é com o Adam Sandler, não. É com o Mike Myers. Mike Myers, cara. Porra. Ah, que é ídolo. Ruim, cara. É ídolo, é ídolo. Que isso, cara. Pô, meu cabelo um tempo atrás tava até parecido com o dele, velho. Cara, ainda bem que você cortou, né? Eu não cortei, minha mulher me obrigou. Agora, em quarto lugar, tem Rise of Titanic, Rise of Titanic. Eu não sei. Eu não faço ideia de que porra é essa. Eu sei que deve ser um... Sei lá que bosta é essa, vamos mudar. É o resgate do Titanic, né? Né? Pois é. É aquele que eles enchem o Titanic com bolinha, não é, velho? É? Nossa. Bolinha de ping-pong? Esse filme é muito ruim, velho. Em quinto lugar... E eu acho que quem vê, né? Cara, passou uma vez no canal Gazeta, em São Paulo. Caraca, eu tava vendo... Eu entrei agora no site aqui, né? Que tem a lista toda... da foto lá do Batman, do Robin. Caraca, a Alicia Silverstone tá com mega farolete, velho. Tá. Consegue ser a teta dela. Cara, e é um peperoni mesmo, né? A parada do Robin, né, cara? Tem três dedos. O foda é que eles não fizeram mamilos, né, na armadura da Alicia Silverstone. Não precisou, veio de fábrica. Mas tem marca de calcinha, né? É verdade. Cara, que coisa horrorosa, né? Em quinto lugar, eu acho que desfavorecido, porque ele podia estar em primeiro lugar, é Deu a Louca em Hollywood. Nossa. Que é, acho que, um dos piores filmes que eu vi na minha vida depois de A Liga da Justiça. Ah, que é na mesma linha, né? É, na mesma... Sabe Deus o que, que é isso, né? Bom, e segue a lista aí até o 50º colocado, a gente não vai falar tudo, que é uma bosta atrás da outra. Mas a gente vai colocar o link no post aí pra vocês darem uma olhada. Por favor, vamos falar de Calígula, cara. Vai ter várias piadas. Não é possível, cara. Só um filme sem 3D já é uma piada, né? É uma piada. Vamos lá. Calígula em 3D. Senhor 3D? Meu irmão, peraí, calma. Peraí, só um minutinho, cara. Isso é sério mesmo? Tá, vamos lá. Calígula será refeito em 3D. É mesmo, Tênis? Você tá com plano? Você tá com projeto? É. Você vai interpretar quem ali, velho? Meu irmão, é entrevista exclusiva, né, cara? Em primeira mão aqui conosco. Tirando as piadinhas infames, vamos lá. Tinto Brass, um dos diretores mais controversos e considerados mestre do erotismo, vai fazer Calígula em 3D. Não, Tinto não vai Brass nem fazer Calígula em mim, cara. Fazer Calígula. Estamos desmentindo a notícia, então, né? Película estrelada em 1978 por Malcolm McDowell, Peter O'Toole e Helen Mirren. Ele deu uma declaração ao veículo The Hollywood Report. A hora é certa para a tecnologia 3D ser empregada em um filme erótico. Lógico, né? Pô no olho, né? É uma beleza. Olha na cara. É, pô no olho, pirocotapa. Você imagina aquela sacada na sua cara? Caralho, tu imagina o cara botando a b pra fora e me esfregando na tua casa. Que desgraça, né, cara? Que desgraça. O público vai ter que desviar de canchote agora, né, velho? Nunca assistam um buquê que nem 3D, né, velho? Merda, cara. Bom, enfim, cara, o que interessa, cara? Que isso é ridículo. Que leu o merda da puta. Bem, aí tá falando aqui que o diretor americano lá, o Bob Guccione, criador da revista Penthouse, esse aí tem meu respeito. Isso tem moral, hein? É, que foi o produtor responsável pela edição. O roteiro e procura por elenco já estão em andamento, com previsão de filmagem pra maio ou junho. Puta, isso é concreto mesmo, não é especulação, não. Tito Braz tem uma vasta e controversa filmografia, sempre explorando a sexualidade nos filmes. Além de desenvolver, blá, blá, blá, blá, blá, blá, whatever. Cara, qual a moral dessa merda? A moral que o cara, ele quis colocar um filme, né, de cunho histórico, sério, na mão de um produtor, do editor da revista Penthouse, é isso mesmo que eu entendi? Não. O cara da Penthouse, ele estragou o primeiro, ele quer fazer um melhor. Exato, agora ele... Eu só veio uma palavra na minha cabeça, medo. Cara, sério? Tá boa, para pensar. Tirando que Tito Braz já é nome de diretor de filme pornô, né, velho? Ah, desse nome é artista, né? Tito Long John Braz. Deve ser a cunha dele lá no meio da galerinha lá. É Tito Bra, né? É, yo. Mas enfim, cara. Não, na boa. Sério, para pensar. O que leva a fazer um filme pornô em 3D? Ninguém, cara. Eu não digo, né? Ou não sei. Olha só, tudo bem. Volume? Vai ter volume que teria. Cara, com certeza vai ter uma porrada de viado que vai só pra ficar metendo a linguinha pra fora quando aparecer uma piroca na cara, sabe? Não sei o quê. Vai, cara, mas eu não vou querer ver. Eu vou ter nojo. Não, e ainda mais um filme 3D que vai ter, você vai ter que ver no cinema. Aí você vai ver um pornozão no cinema. Cara, primeiro... Só pessoas legais assim do seu lado. Não, primeiro, cara, que tipo... Tem gente batendo puta do teu lado. Vai ser um filme gozado, né? Bom, enfim. Então vai ser um filme do caralho, então. Merda, cara, vocês estão demais hoje, hein? Vai ser um caralho de 3D ainda. Vai ser um c*** de ver, né, meu? Vai ser... Você imagina a cena lá do mega estupro lá? Ah, que nojo que vai ser, cara. Que meleca, cara. Literalmente uma meleca, cara. Não, pra mim o mais tenso vai ser se o cara resolver gozar na câmera. Não, mas ainda bem que o 3D é só uma parada virtual, entendeu? Não é aquele cinema de experimentação, imagina. Não, eu existo. Caralho. Não, vai ficar um nego com um balde de leite atrás, porra, da tela na hora, porra, da cena. Cara, imagina aí, Calígula 3D na Disney. Então, meu Deus. Caraca, entendeu? Que na Disney tem aquelas pegadinhas do malandro, né? Que nego fica tipo tocando no filme. Aí joga, aí joga leite nos... Que nojo. A cadeira balançando. Caralho, imagina se vem um consolo de dentro da cadeira, assim. Tipo, mulheres e homens, né? Aí o homem vem uma bunda sentante, né? Assim, senta no teu colo. E a mulher entra. Jesus. Vocês assistiram? Isso daí seria aquela tecnologia de realidade aumentada, é isso? Não, né? É realidade estuprada, né? Você aumenta onde você quiser. Eu sei que não tem muito a ver, não, mas isso me lembra uma reportagem que eu vi uma vez da xereca e do pinto virtual, né? Tem uma mulher, tem um pinto e o cara tem uma xereca. Eles podem fazer sexo virtual literalmente. Vocês já viram isso? Não, cara, isso é coisas que só você viu, você tem que falar pra nós o que é isso. Puxa, cara, dá pra procura aí, que eu não tô sempre. Não, assim, eu já vi, sim. Que é o cara fica. Quando o cara fica enfiando a bico na maquininha lá, a parada fica enfiando na mulher lá do outro lado, lá do computador, mano. Dos R$5 pra quem adivinhar onde foi criado isso. Japão. É lógico. Olha, não, que surpresa, né, cara? Vai ser um contável. Ô, 3D, você assistiu Queime Depois de Ler? Queime Depois de Ler? É. Que isso? É filme de Doda? É filme de viado que o cara é. Não, cara, é o filme. Livro depois vai queimar a rosca. É o filme do George Clooney. Cara. Não, ah, graças a Deus não. Porque... Não, mas você. Não, porque a cadeira que você falou é igualzinha a cadeira que tem no filme, tá ligado? Tem uma cadeira dessa no filme? Tem. Uma cadeira que senta uma bunda ou que vem um peru no cu? Não, vem um peru no cu. Cara, bom, galera, desculpa aí, cara, a bagunça aí, me intrometer no meio do podcast de vocês, mas, cara, não vai dar mais pra gravar não, porque tá ficando cada vez pior aqui, cara. Acho, de boa. Foi um prazer aí, cara. Faz o seguinte, então, dá um tchau pros ouvintes aí. Então, crianças, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que vocês forem escutar isso, é um grande prazer participar dessa trupe muito bacana, deste podcast muito querido, e tu com a companhia. Falou, 3D, abraço. 3D, cara. Peraí, só um minuto, só um minuto. Eu vou dá uma olhada nesse link aqui pra você sonhar feliz. Ó, que ele vai gravar a noite toda, hein? Não vai. Nossa, isso é muito trash, velho. É aquele link. Filha da puta, Guizão, tô de novo com essa merda, velho. Meu Deus! Aí, favoritos. Meu Deus do céu. Favoritei. Favoritei a parada aqui. Cara. Mas e aí, José? Demorou então, rapaz. Um abração aí pra valeu, você. Um abração, 3D. Valeu, meu cara. Ai, ai, meu amor. Games. E vamos para os destaques de games. Fallout New Vegas ganha primeiro trailer. Perfect Dark será o primeiro de vários remakes da Rare. Lista dos 10 jogos mais vendidos de todos os tempos. Batman Arkham Asylum 2 sai em outubro. E Sega, após compra da Nintendo, volta à fabricação de consoles. A Bethesda divulgou detalhes sobre o próximo jogo da série Fallout, intitulado Fallout New Vegas. O game será lançado no terceiro trimestre para PCs, Xbox 360 e PlayStation 3. E já foi liberado o primeiro trailer do jogo, que a gente vai colocar no post aqui para vocês verem também. Fallout New Vegas não será uma continuação do recente Fallout 3, mas sim um novo jogo naquele universo. A experiência seguirá a estabelecida no game do ano passado, que é um puta do jogo. Aí, finalmente, né, vão fazer um novo Fallout, vão parar de lançar 1 milhão de DLCs para Fallout 3. Você chegou a jogar, né? Eu não cheguei a zerar, né? Mas cheguei a jogar um bocado até. Cara, Fallout, pra você zerar o Fallout, você precisa de uma força de vontade absurda, meu cara. Tem que andar, hein? Cara, é gigante, porque chega aquela hora que ele encontra o pai dele, posso contar? Não. Ou ela, né? Ou ela, encontra. Ou ela, é, depende do que você faz, pois é. Encontra o pai, tipo, puta, velho. É só merda dali em diante. Mas é animal, vale muito a pena jogar. O trailer do Fallout no Vegas aí, ele parece que é bem, bem mais destruído, né? Do que tava o lugar que você joga no Fallout 3, assim. Né? Uhum. Talvez por ser Vegas, né? Caiu um prédio, derruba tudo ali, então. É, já é uma cidade cheia de perdição, né? Exato. Nossa, que puritano que foi agora. Quem vê até acredita. Bom, não, falei que... uma cidade de perdição, não falei que eu não estaria lá. Bom, segue o link no post do trailer pra vocês darem uma olhada, como vale muito a pena conferir. Quem puder jogar o Fallout 3, cara, eu recomendo. Nossa, demais, tá. E foi anunciado aí que nos próximos meses será lançado o remake do clássico aí do Nintendo 64, jogo de atirador em primeira pessoa, Perfect Dark. O jogo foi uma mega febre lá nos anos 90, né? E... Lá bem longe, né? Quando o Guizão ainda era Guizinho, né? Quando eu era uma criança. E ele fez muito sucesso, né? Junto com o GoldenEye, se não me engano, pelo excelente multiplayer que tinha. Agora... Mas, na verdade, o Perfect Dark era até tecnicamente falando melhor do que o GoldenEye. Se o GoldenEye, né, levou mais fama. Tá vendo, Oliver? É por isso que eu gosto de especialistas, entendeu? Não, cara, mas GoldenEye pode ter levado a mais fama, cara, mas Perfect Dark é muito melhor. Eu te falo isso porque eu tenho os dois jogos. Sim, Perfect Dark é melhor. O remake de Perfect Dark está chegando aí para o Xbox Live? Mas até a Rare, né, que o Perfect Dark e o GoldenEye, que foi ela que produziu, foi pro Nintendo, né, foi pro Nintendo 64, porque era a época que ela era uma third party da Nintendo. E agora que... Agora não, já faz um bom tempo que a Microsoft comprou a Rare. Ficou até uma briga porque a Rare queria lançar o remake de GoldenEye, só que como a Nintendo detinha os direitos, aí não rolou. E agora eles vão lançar do Perfect Dark, que é totalmente da Rare. Entendi. Você sabe algum jogo, Fernando, que a Rare lançou pro Xbox? Pro Xbox, da Rare tem mais o Viva Pinata da vida. Ah, tá. Mas ela tava meio bem apagadinha. Até tava, tinha o rumor que ela tava, na verdade, trabalhando era com o projeto Natal. Bom, a Hera anuncia que Perfect Dark não será o único projeto aí que tá em voga aí pra um remake, mas assim também com o Battletoads e a confirmação, né, do clássico Killer Instinct. Então, mas o Killer Instinct do 64 ou do NES? Não, do 64, né, cara? Você tem Battletoads pra 64? Não, mas tinha pro NES. Não, mas eu acho que vocês estão sendo um pouco preconceituosos, porque deve ser o de 64 e deve sair pro Wii, porque é o mesmo console. Não, mas a Rare não é mais da Nintendo, a Rare é da Microsoft. Não, mas é que você não entendeu, cara. Na verdade, eu não sei se você sabe, o Nintendo Wii é um Nintendo 64 branquinho que rola CD. Não, cara, é um pouquinho piorado. Você tem um Nintendo Wii? Não, né, cara? Não, o Nintendo 64 tinha jogos. Que maldade, cara. Não, o Wii tem alguma coisa. Pouca, mas tem alguma coisa. Convenhamos, né? Perfect Dark vai sair, ele vai ter esse tom meio futurístico e tal, mas vai ser no esquema Modern Warfare, né, cara? Não deve sair muito mais além do que isso, né? Ah, o meu grande diversão provavelmente vai ser o multiplayer, né? Porque o multiplayer da live já é muito foda. É, vai ser uma nostalgia, né, na verdade, jogar isso, né? Cara, o que eu gostava desse jogo, apesar de, né, de ter os gráficos e os personagens tudo quadradão e tal, é que você sentia, né, quando você atirava no seu rival, você sentia o impacto das balas, né, cara? Ah, o impacto das balas, o impacto das bolas. Eu não senti porra nenhuma, cara. Ai, cara. É, mas o Perfect Dark, é porque o GoldenEye até lançou antes, né, do Perfect Dark. Então o Perfect Dark foi meio no final do 64, então era quando eles já sabiam mexer direito. O Perfect Dark, ele tinha mais opção de armas e telas, né? Se não me engano. Ah, bom, as armas, mesmo porque a temática do Perfect Dark é aquela coisa de área 51 e tal. Então, quer dizer, tinha uma arma lá que você podia mirar no seu inimigo através das paredes, né? E com um tiro só você matava ele. Ai, que fácil. É praticamente a Golden Gun. No multiplayer, cara, esse daí é legal pra caramba, cara. Né? Agora pra jogo, assim, o offline mesmo, quer dizer, na época só tinha offline, pra jogar com os NPCs lá, cara, é meio covardia tal, né? Mesmo o multiplayer, né, cara, o offline, o cara do seu lado, você vai mirar na parede, ele vai ver. É, mas é o jogo que você faz uma vez, né, o roteiro dele, jogando sozinho, e depois ele só tem graça no multiplayer, né, cara? Isso daí não tem um porquê de você continuar jogando sozinho, depois que você joga, tem a experiência multiplayer uma vez, né, cara? Então, né, foi divulgado a lista dos 10 jogos mais vendidos de todos os tempos, né, da história da humanidade. E humanidade? Humanidade do planeta Terra, né, não todas as humanidades por aí. Nossa, a lista do planeta Terra. Exatamente. Dos outros a gente não tem os dados ainda. Mas em primeiro lugar, né, está roubadamente o Wii Play. Que eu não sei nem do que se trata, cara, o que que é? Sabe por que isso é roubado? Porque o Wii Play, na verdade, é o jogo que vem junto com o Wii. Ah, então nessa contagem eles contaram quantos Wii's eles venderam. Tipo, sabe? Sonic, Alex Kidd, basicamente. Assim. É, exatamente. Tipo, Alex Kidd, só com a diferença que Alex Kidd era bom. Exato. É. E aí, por isso que as contagens furadas, e eles contam junto com a vendagem dos consoles. Mas, né, fazer o quê? Em segundo lugar, tem Guitar Hero 3, Legend of Rock, que, cara, Guitar Hero 3 foi do início da série, né? Era só até o PS2, foi o melhor Guitar Hero disparado, no meu tempo. Muito foda. É, terceiro lugar, GTA San Andreas. Quarto lugar, Modern Warfare 2. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Cara, quarto é um jogo lugar, que no final do ano passado e já tá em quarto lugar. Também rendeu mais que o Avatar, velho? Rendeu mais que o Avatar. Eu lembro que uma notícia fazer uma comparação entre Avatar, né? O que mais faturou no cinema com o que mais faturou em jogos, legal. E, cara, incrível. Eu gostaria de ter um pouquinho daquele dinheiro. É, levando em consideração também que eu duvido muito que o Modern Warfare tenha custado 400 milhões de dólares, né? Continuando a lista aqui, em quinto lugar tem o Wii Fit, né? Sem comentários. Sexto, Mario já vi, já, que fique claro que não é só a gente que não gosta do Wii, de Oliver. Ah, pô, não é problema contra o Wii, né? Problema contra esses jogos. Mario Kart Wii, por exemplo, é um jogo bem divertido. Pô, você nunca jogou Mario Kart Wii, não? Cara, Mario Kart é muito trash. Que isso? Ah, Mario Kart é foda, tá? Eu nunca consegui jogar. Cara, o meu primeiro videogame foi esse Xbox, então. É. Tá um pouquinho atrasado, né? Tem algumas gerações atrás. Começou tarde. Mas começou passei bem, diga-se de passagem. E o resto da lista tá aí também, né? Ainda a sétima posição aí tem o Call of Duty também, que é o primeiro Modern Warfare. O oitavo, que é um jogo que eu gosto pra caralho, que é o de futebol americano, é o Madden, o NFL 2007. Você gosta pra caramba? Você nem sabe que joguei essa bosta. Você nem sabia que era o Super Bowl, o último jogo? É, o seu. Eu, né? Eu pra dois, você tá intrometido, né, Guizão? Pois é. Ok, como eu posso ser que edita essa parte aqui, eu emendo a parte do Guizão falando merda depois. Wilson. Bom, ainda tem o Call of Duty World at War, o Namco Museum, que eu não sei nem que merda é essa. É, e que apesar de ter sido vendido até pra batedeira da minha mãe, em décimo lugar. Foi mesmo, cara. Caraca. Aqui diz que, no caso, os jogos do Wii, nessa lista aqui, ele tem mais popularidade porque o Wiimote, né, acabou virando uma tendência a princípio, né? E foi o fator que mais atraiu a galera pra comprar o Nintendo Wii. Ah, é aquela coisa diferente, né? Assim, no começo é diferente, mas depois você descobre que é bonitinho, mas ordinário, né? É, aquela coisa mais pra novidade. É aquele videogame de família, cara. Você tem família, tu não vai pegar, divertir, mas pega sozinho pra jogar. É assim, cara, eu já comentei uma vez, o Wii é um videogame bom se você já tem outro videogame, ligado? Se você tem um PS3, você tem um... Entendeu? Se a sua mãe quiser jogar videogame, né? Exato. Você não vai levar ela pra jogar um Left 4 Dead, por exemplo. O Modern Warfare 2, né? Você vai mostrar o quê? Um boliche, um Mario Kart, ou qualquer outro jogo do Mario aí? É coisa do gênero, né, meu? Cara, e vocês não acreditam. Ano passado, 2009, saiu o melhor jogo do Batman ever, sabe? Batman Arkham Asylum. Uma bosta. É nada, mas deixa não, eu dizer. Cara, pra mim foi um jogo do ano, cara. Bazinga! Bazinga? Não, cara, mas isso é sério. E logo em seguida, acho que nem um mês após o lançamento, saiu, né, que ia ter um Arkham Asylum 2 e que ele tava saindo da ilha. É, aí ficou por isso tal e tal. E agora foi anunciado que o Batman Arkham Asylum 2 sai em outubro. Já tem até um teaser, né? É, e vocês viram que com esse tempo todo falando Batman Arkham Asylum, eu consigo falar agora, né? Foi treinando, né? Ninguém percebeu na evolução do personagem aí. Depois de finalizar o Asylum. Muito animal, não sei o quê. Mas, em contrapartida, um representante da Warner Bros. Falou que não é outubro a data em que vai sair o jogo. Eu prefiro realmente que esse jogo saia depois, apesar da engine estar pronta e não sei o quê, mas é sempre bom ter mais história. Até porque o estúdio, com a história que veio, eu não acredito que você solte o jogo tão rápido assim, sabe? É o básico, né? O jogo fez puta sucesso, vão querer mamar um pouco mais na teta do Batman, enquanto tá dando dinheiro. O Batman do Schumacher. Exatamente. Já tem, até tem o calabrese ali pra saber onde é que é a teta, então fica mais fácil. Em outubro, que você falou que ia lançar, né? Isso, outubro. É, a partir de mais ou menos outubro, novembro, sim, que é o fall americano, e começa os lançamentos de peso dos consoles mesmo. Então, poderia ser que fosse nessa época mesmo, pelo que significaria a Batman Arkham Asylum 2. Sim. Só que eles não têm muito motivo pra postergar. Deve ser por aí ou até antes. É, levando em consideração que o Arkham Asylum 1, ele saiu, nem esperou o hype, né, do grande final do ano, não esperou Natal, não esperou nada, né, cara? É, então, por isso que eu acho que não vai sair, cara. Os caras fizeram aquele filme, vai sair quando estiver pronto, refizeram o jogo, né? Eu falei o filme agora, mas refizeram o jogo lá, começaram do zero porque não tava bom. E aí agora, tipo, os caras vão aproveitar e vender, não duvido que não venda milhões, mas sabe, tipo, eu tô achando meio esquisito pelo histórico do próprio estúdio aí em questão. É isso, se for considerar também que todos os grandes títulos estão saindo, todos os grandes títulos que era pra sair no final do ano passado, estão sendo só agora, no início desse ano. A gente tem Dungeons & Infernos agora, God of War 3, fala de título grande. Então, o que tá ficando pro fim do ano são muitos poucos conhecidos mesmo. A gente vai saber mais só na E3. E Batman é um dos poucos que a gente sabe que vai lançar mais pro fim do ano. começo desse ano, o time da Campus Party, e o Guilherme Costa, ele falou que a SEGA ia fazer, bom, a fabricação de consoles. E não é que realmente saiu uma notícia dessas. Cara, a SEGA vai voltar a fabricar um console. Todo mundo espera, tá, o console de última geração, mas não. Ela vai voltar com os consoles, sabe, tipo, Master System, Mega Drive, pá, mulherado. Pá, mulherado. É um jogo, mas poderia ser verdade. É bem por aí, cara. Porque assim, o jogo, o que que vai ser, cara? Ele vai ter esse estilinho Mega Master System, tá ligado? E vai ter um controlezinho, a lá o emote. E vão ter 50 jogos dentro do console, sendo que 16 deles vão ser controlados pelo, entre aspas, tá? Eu tô fazendo entre aspas com a mão, o emote. A SEGA anunciou assim, entre aspas, que não vai brigar agora e nem tão cedo com esses consoles de última geração. Até porque eu acho que eles não têm culhão suficiente pra isso. E outra coisa interessantíssima também é que a gente já chegou a comentar isso, que a Tectoy e a SEGA nunca desiste de Master System e Mega Drive. E baseado nessas informações que a SEGA falou, bom, então vamos montar com um console oficial, não sei o que, depois do relançamento do Mega Drive 4 aqui no Brasil. Tem um tempo atrás já que fizeram um novo Mega Drive aqui no Brasil com vários jogos, né, clássicos. Lançando pelo Tectoy mesmo. E a SEGA só tá copiando a ideia que faz aqui, faz, sei lá, uns 20 anos. É. Lançando um console fechado. Esse console vai ter entrada pra duchas ou novos jogos? Não, é fechado. Ele é igual ao Mega Drive 4, ele é fechado. Talvez. É igual que antigamente tinha aqueles, digamos, de Tetris, 500 jogos em um. É a mesma coisa, só que um pouquinho maior. E uma coisa legal que a SEGA anunciou isso daí, né? E essa semana aí também saiu o novo trailer do Sonic the Hedgehog 4. Finalmente a SEGA declarou, né, o que vai ser. Ela tava com o projeto Needle Mouse, né, que era como tava sendo chamado o Sonic 4. Tava falando explicitamente que ia ser a continuação, mas Sonic 4 vai ser a continuação do Sonic 3, né, do Sonic Knuckles. Vai continuar só de onde parou. Sério? Cara, continuação direta? Vai ter um robô continuação direta. Caralho, que da hora, velho. É muito foda. É o que tava todo mundo esperando esse tempo inteiro. A única bosta que eu achei, vou ser bem honesto, e a galera adorou, mas eu acho uma bosta, é que só vai ser disponibilizado via live PSN, né? É. Live, live. Isso vai ser só pra download. No meu caso, que eu tô com essa porra banida, eu não vou poder jogar. Eu acho que o maior problema disso é que vai sair só pro live e pelo jeito vai ser dividido em capítulos. Provavelmente cada capítulo vai custar o mesmo tanto que um jogo novo, sabe? Isso que eu acho que vai ser bem tosquinho. Eles vão querer explorar mesmo. Quer sacanear de algum jeito. É. E outra coisa que eu não tinha gostado muito no trailer é quando ele tava mostrando até, não sei se vocês chegaram a ver o trailer. Sim. Tava mostrando a transição, né, desde o primeiro Sonic até o Sonic 4. E o Sonic 4, ele andando, achei ele muito devagar, cara. Não parece Sonic. Ele tá... Cara, sabe o que ele parece? Sabe quando você joga um filme e ele fica, tipo, ele tá rodando em 35 frames, mas parece que alguma coisa tá faltando, então ele fica dando soquinho, não é isso, cara? Tá estranho. Tá esquisito. A movimentação dele ali. Eu não sei se na versão final vai ficar assim, espero que não. Mas, cara, só pra ser Sonic 4 já dá uma esperancinha. Apesar da SEGA tá fudendo com o Sonic faz mais de 10 anos. Ah, mas eles ouviram as nossas preces agora e vamos torcer pra que dê tudo certo, né? E que no final de todas as 300 episódios eles lancem um baita DVDzão com o jogo completo. Ah, com certeza. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Conheça o Google Pad. A Iconoscope lança câmera de vídeo 3D. Durante o lançamento do iPad foi um alvoroço, inclusive no Twitter, que foi bombardeado por nada mais nada menos que 7 mil mensagens por minuto. Quase que instantaneamente após alguns dias que a Apple lançou no mercado tão falado iPad, né? Que... que na comparação entre ele e uma pedra, a pedra só perdeu porque não tem touchscreen, que sacudiu o mundo virtual, né? A Google, que não quer ficar para trás na corrida da tecnologia, expôs na grande rede o seu conceito de pad. Bom, tudo bem, é só um conceito, mas tem tudo para dar certo, já que conta com a integração Google e aquela velha e boa praticidade somada à simplicidade visual. Essa característica que entrega os serviços do Google com Orkut, Picasa, Wave, enfim, esses produtos de interface na decisão de compra do consumidor. A vantagem da Apple é o pioneirismo, mas o Google não vai deixar passar em branco como sempre. Aí no post também vai ter os vídeos de um vídeo aí mostrando como mais ou menos funciona ele. Porra, cara, se ele for do jeito que parece que é no vídeo, iPad, me desculpe, hein? É, o iPad só vai continuar mais bonito, né? Só. O resto, todo mundo é de melhor. Na verdade, aí a Apple, né, cara, só se segura com o iPhone mesmo, né? Se o cara... E com o Mac, né? E com os bobos que compram. Qual comentário que você tinha a fazer sobre o iPad, Fernando? Você disse pra gente que tinha um comentário a fazer sobre? Ah, cara, que, né, como a gente viu mesmo, o chuchu só perde pro iPad porque não tem conexão 3G. Ele não tem touchscreen. Cara, ele não tem nada, sabe? Ele não tem entrada USB, ele não tem caixa de som, ele não é multitarefa. Ele não é multitarefa, cara. Como é que você vai usar aquilo? Você vai abrir o teclado virtual dele, você não vai poder fazer mais nada. Você vai digitar onde? Quer dizer, se falta papel higiênico, nem aí ele te salva, né? Acho que só tem tudo pra ser um grande fracasso. Eu acho que ele vai virar um reader, sabe? Só isso, nada mais. Mas existem outros readers que, sabe, por não ter a maçãzinha da Apple, são muito mais barato. É, isso é verdade. Aqueles readers de texto, já que no mercado, que substituem livros, né? Pelo PDFs e tudo mais. Isso aqui, cara, pra que, né? Um iPhone sem o fone daquele tamanho. Não tem uma mobilidade, cara, com o iPad. É como se ele estivesse retrocedido, né, cara? É. Você não vai, tô no meio do ônibus, vou tirar meu iPad, ele é um livro. Né? Pedir você roubado também, né? Isso é uma coisa que você ficar usando só em casa, né? Que compre um Mac de uma vez. A diferença do preço não é muito. É, cara, é que nem seja um grande problema, que nem você já disse, não tem porta USB. Entendeu? Hoje. Cara, como hoje não tem porta? Nada usa USB, né, hoje em dia. Nunca vi. Eu não tenho nenhum periférico aqui no meu PC que é USB. Então, já é um ponto, pô, muito negativo, né, cara? Então... Eu acho que talvez possa vender muito no início, mas só pegando o pessoal da empolgação, que não entende muito meio de tecnologia, acho que só porque é novidade tem que comprar. É, provavelmente a mesma galera que comprou TV de plasma a R$42 mil, né? É, exatamente esses poucos que vão pegar primeiro. E depois, cara, acho que vai ser um fracasso. É o que eu tô esperando. Bom, e aproveitando que nosso amigo 3D fez uma breve visita aqui nos nossos... No nosso set de gravações. Aqui no nosso estúdio. No nosso estúdio profissional. É, a era do vídeo em 3D começa a sair já das telonas dos cinemas para chegar agora nas duas casas, né? Com a nova câmera aí da empresa Iconoscope. No caso, seria a câmera A-Cam 3D, que é capaz de gravar duas imagens com resolução de 1920x1080. Com arquivos individuais RAW em sequência, com o formato DNG. A velocidade de gravação chega até de 25 a 30 quadros por segundo com cor de 12 bits. A câmera A-Cam 3D, ela é produzida sob encomenda e ainda deve custar aí um tanto bom aí para quem estiver interessado nessa tecnologia. Ainda a gente vai deixar aí no post aí o site da Iconoscope para você ter mais informações. Mano, deve ser muito da hora se tem uma câmera que grava 3D, velho. Se olha a câmera, ela parece um binóculo. É, ela parece um binóculo, só que você só põe um olho só do outro lado. É, ela parece aquelas miras de bazuca, não é? Lembra? Parece mesmo. Nossa, deve ser muito animal, cara. Ah, agora, beleza, vai gravar em 3D. Tu vai reproduzir essa merda onde? Ah, deve vir com um par de óculos 3D, cara. Vem com uma TV grátis, uma TV 3D. Não, deve vir com um par de óculos 3D e você passa. Não, mas... É aqueles óculos com uma lente vermelha e outra lente azul. Ah, deve ser tipo de cinema. Não, mas tudo bem, mas isso daí, qualquer tela convencional, você consegue fazer esse efeito, cara? Sim, se você tiver o óculos, sim. O difícil é você fazer o efeito 3D sem a utilização dos óculos, entendeu? Aí que entraria as televisões em 3D, então. Isso. Que nem se você for ver no Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, eu sei, tem muitas propagandas que são feitas em 3D, entendeu? E eles dão os óculos, tipo, distribuem os óculos pras pessoas e elas assistem em 3D na casa delas, entendeu? Isso não significa que todas elas estão atrás de 3D. Ah, cara, legal, né? Mas, pelo jeito, ainda parece ser outra daquelas tecnologias cedo demais pra você comprar, né? Ah, não, sim, sem dúvida. Com certeza, como todo e qualquer produto aí, como qualquer tecnologia, vai vir aí com os seus bugs e umas centenas aí de retrofit para a empresa fazer, né? E sem mencionar que ela ainda é feita sob encomenda, cara, né? Então, quer dizer, não é um produto fabricado em série. E não deve ser barato, hein? Com certeza não. Imagina, né? O pessoal do Avatar deve ter usado uma dessa. Uma não, né? Tearing me down, ain't no earthquake tearing me down. Momento Sofá. E essa semana chega mais um momento tão esperado, tão aguardado. Pra você, meu amigo, meu irmão, pra você, minha irmã, que sofre desse distúrbio masturbatório. Lá vem agora, Pastor Sus. Pastor Sus, que eu mereço agora. Estamos aqui com a gostosíssima Anne Hathaway na revista britânica GQ. Sabe o que é GQ? Não nenhum. Então, cara, é Anne Hathaway, a gostosinha, aquela mina que fez a princesinha naquele filme da Disney. E, assim, num ensaio super provocante, numas fotos super sensuais, vale a pena matar uns gatinhos vendo essa guria. Bom, e este foi a 30ª edição do Nerd Drops. Contamos aí com a presença do senhor Fernando Siqueira. Não, do meu senhor. Aprendi. Meu senhor, desculpe, meu senhor, meu sinhozinho. Quero saber com o que você bate nele, velho. Depois do Calígula em 3D, brother do céu. Não, cara, eu não sei de nada. Não, ele bate com o Wiimote. Wiimote em 3D, né? Bom, sugestões, reclamações, doações, principalmente de consoles de última geração, você pode passar aí pelo nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. Faz o seu jabá aí, seu Fernando Siqueira. E quando vocês, né, cansarem de ouvir o Nerd Drops, ou antes de vocês cansarem também, né, não precisa esperar isso, podem acessar também, né, o nowloading.com.br, nosso podcast quase sempre semanal de games. Estamos lá na batalha duro pra, lutando contra os fanboys e tentando falar sobre todos os jogos possíveis e tudo que acontece, né, no mundo dos jogos. E até vocês tentam roubar um pouquinho nossa cena aqui, né, comentando uma coisinha ou outra ali. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Mas não, é muito legal que também agradeço, né, o convite para participar aqui com vocês. Eu estava, né, achando que vocês não gostavam de mim já. Mas como não sobrou nenhuma opção, né? Tava todo mundo off. Você não ficou sabendo que o Guizão disse para mim, o Fernando topou gravar. Eu falei, pô, beleza, né? Eu falei, ele é tipo que nem nós. Eu falei, pô, como assim? Ah, ninguém chama ele, ninguém chama. Só o Sussi, que é o nosso arroz de festa aí, né, cara? Que eu e o Oliver somos os infames, que é? Os bastardos infames, né, Oliver? Eu sou a estrela do Nerd Drops. E aproveitando, falando em estrela, o aniversariante da semana escolhe a música, o meu Fernando. O meu senhor. Fernando, meu senhor, é. Qual é a música? E já começou a virar outro nível esse papinho já, hein? É, calma aí, né? Não é tanto seu assim, não. Cadê o seu Deus agora? O Henrique Lacerda vai ficar com ciúme. Como vocês sugeriram, né, colocar uma música de forró, o pagode. Eu não vou fazer isso. Muito pode bom. Ficar vocês. Muito bom. Bem. E eu vou comentar uma música de uma banda que eu tava já conheci antes, tava voltando a ver essa semana, recomendei pra uma amiga, que a banda é o Take Back Sunday. E a música que eu vou sugerir deles é Cut from the Team. Muito foda essa música. Bom, e fica aí com a música do Meu Senhor Fernando. E até a próxima semana, cruz de pau. Amando no mais, nada mais aí, Fernando. E no mais, nada mais. Ah! Vai ser tão rápido que você nem vai perceber. Ai, que da hora. Tá bom. Your lipstick is colored up by the angel. I know exactly what goes on. Ele falou que tá sem fone, mas ele topa participar. Galera. Ô, louco. E aí, beleza? Beleza, cara? Beleza. Que barulheira é essa no fundo? É geyser de merda? Ou não? Cara, só um minutinho, cara. Que eu tô finalizando, eu tô fechando. Fechou mesmo, hein? Eu fechei até Skype, né? Já me liga daqui a 10 minutos, pode ser? Tem problema? Não, a gente chama aí. Arruma um fone enquanto isso. 10 minutinhos. Falou. E, valeu, obrigado, galera. Alô! Alô! Entrou no ar, Guizão do Nerd Drops. Diz aí, Guizão. Boa noite. A gente tá... Cara, alguém vai acabar gozando, né? Tá um entra e sai aqui fudido, velho. Vocês chamaram 3D? Chamaram. Tipo assim, na ultrassonografia 3D, né? Prunts. Mas existe uma ultrassonografia 3D? Aliás, eu tô sempre em evidência, né? Já reparou? Não sei não, viu, 3D? Porque essa ultrassonografia é 4D, hein, bicho? Você precisa passar pra trás aí. Ih, mané, não tinha... Ih, não é 4D porra nenhuma não, mané. O que que tu aí, ó? Que é o Lula que é o pai do meu filho? Que é essa, rapaz? Com respeito. Pô, 3D que é muito mais legal. Aliás, eu falei pra vocês que meu filho, infelizmente, vai nascer com 5 dedos. Ah, vai direto pro DNA, mané. Minhas condolências, cara. Vai direto pro DNA. O importante é ter saúde. Vai direto pro DNA. Só aí falta, hein, só falta você me dizer que ele vai nascer bonito também, hein? Se puxar o pai precisa ser bonito, só precisa ser pegador. Não, mentira, se minha mulher escutar isso é mentira, tá, amor? Mas aí qual é o nome dele? 5D? Não, cara. Ah, é bom, não vai ter graça, né, 5D, mas o nome dele mesmo é Pedro Afonso. Bonitão. Nome de pegador. Vou escutar, eu já baixei, tá? Eu assino o iTunes de vocês, rapaz. Opa! Twitta isso. Em algum lugar isso vale alguma coisa.